Neste Na Outra Margem estamos a destacar um evento que se realiza neste fim de semana em Setúbal, cidade e concelho. É a segunda edição do Festival de Música de Setúbal, que reúne uma programação bastante abrangente. Este ano é ir ainda um pouco mais longe, como ouvimos logo no início da primeira parte de hoje, explicar-nos Ian Ritchie, o diretor artístico, que traça sempre programações muito viradas para a população, com a participação de elementos de escolas, de crianças e jovens de diversas escolas de música, mas também do ensino regular do concelho, mas também de associações de imigrantes e, por outro lado, uma oferta musical, artística, por artistas profissionais, que este ano abrangeu também alguns músicos da área da música tradicional de países lusófonos e no âmbito da música erudita. Concertos que se realizam sempre à noite, sexta, sábado e domingo. Falámos na primeira parte com Pedro Caldeira Cabral, que apresenta uma proposta com o seu Concerto Atlântico no concerto de sexta-feira. No de sábado vai ter lugar um concerto pela formação, a nova formação do musicólogo e maestro inglês Owen Rees, especialista em música antiga portuguesa, o seu grupo Contrapunctos, que, segundo creio, se apresenta em Portugal pela primeira vez e vai oferecer um programa que concilia música de compositores italianos e portugueses que, de alguma maneira, interagiram sob a égide de Dom João V, os compositores italianos que vieram para Portugal e também os compositores portugueses que foram estudar para Roma e depois vieram exercer funções também como músicos e compositores da corte. Esse concerto tem lugar no sábado. No domingo realiza-se, não à noite, mas é o último concerto do dia, às 7:30, nos claustros do Convento de Jesus. Music from Near and Far, música de perto e de longe, podemos chamar-lhe assim, um programa com o Pedro Carneiro e com solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa, que vão interpretar obras de Scarlatti, de Grieg e de Fernando Altube, Cantos Tonales, En Épocas Atonales, uma estreia mundial na íntegra desta obra que já tem vários anos e de que vamos ouvir, antes de prosseguirmos a nossa conversa, o quarto andamento numa gravação de 2001 pelo Pedro Carneiro com o quarteto Schillingerian, uma gravação gentilmente cedida pela Antena 2. Thank you. Esta é uma gravação de há já 11 anos feita pelo percussionista Pedro Carneiro com o quarteto Schillingerian no Festival de Música de Coimbra, do quarto andamento da obra Cantos Tonales, en épocas atonales, de Fernando Altube. Vai ser ouvida na íntegra, e penso que é assim, vamos ter uma estreia absoluta desta nova versão desta obra para marimba e para quarteto de cordas. A estreia absoluta é da obra na íntegra, porque antes tinha sido apresentada apenas um fragmento dela. Vamos ouvi-la no concerto que tem lugar no domingo às 7:30 PM nos claustros do Convento de Jesus, em que Pedro Carneiro e solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa vão interpretar obras de Grieg, de Scarlatti e, naturalmente, na íntegra, esta obra de Fernando Altube. Fernando, conte-me um bocadinho desta obra, que já tem bastantes anos e, segundo creio, foi dedicada na sua geometria, na geometria para a qual originalmente foi escrita, ao Opus Ensemble, na altura em que estavam na formação de trio. De trio, exatamente. Depois da morte de Bruno Pizzanillo. Depois da morte de Bruno. E foi praticamente no ano a seguir que eu compus a obra. E quando cheguei a Portugal, conheci o Alejandro Oliva. E depois conheci o grupo e pronto, eles disseram-me que para compor uma obra para o trio. Que estavam a fazer repertório para o trio, que eles só tinham para o quarteto. E justamente o Pedro assistiu o concerto da estreia dessa obra. E praticamente logo a seguir depois veio falar comigo dizia-me o Pedro, eu estou a sentir aquilo a soar mesmo para marimba. E assim foi, eu aceitei o desafio do Pedro. Originalmente estava a dizer, voltando para trás, foi dedicada, escrita para e dedicada ao Opus Ensemble, que na formação original da peça é viola, contrabaixo e piano. Em muitas das coisas que eu transcrevi depois para a versão que vai fazer o Pedro, é claro que há algumas coisas que tive que trabalhar com ele, que são específicas da técnica da marimba. Mas há muitas coisas do original em sonoridade que eu tentei manter através do quarteto de cordas. Por exemplo, o início do terceiro andamento, que é um solo de violeta, de viola, que está exatamente igual, e depois, claro, não tenho contrabaixo, vai fazer o violoncelo. Mas é interessante as mudanças de timbre. Algum dia podíamos fazer uma comparação. A melodia que faz o cello tocada pelo contrabaixo naquela tessitura é muito mais dramática, é mais no violoncelo e no conjunto do quarteto soa dramática na mesma, mais fácil, e com o conjunto da marimba realmente aquilo resulta muito bem. O Pedro faz aquilo. Estávamos a falar há um bocado sobre a dificuldade. Infelizmente, aquilo para a marimba, infelizmente digo eu, para a marimba resultou uma peça. Resultou uma peça mesmo muito difícil para a marimba e para o ensemble com o quarteto, não é? Pedro Carneiro, o que é que, quando estava a ouvir, assistiu à estreia, portanto, que teve lugar em 2000, segundo creio, a estreia da obra. Quando, nesse concerto, quando assistiu, o que é que, particularmente, dentro da obra, lhe fez ter a percepção de que ela se adequaria à marimba e esta formação que propôs ao Fernando? Já acho que tem a ver também com a escrita do Fernando. O Fernando é um compositor que tem uma fantástica técnica, como compositor, e isso interessa-me como intérprete, obviamente. Portanto, com um compositor que sabe que se consegue exprimir tanto ao nível formal, a obra tem uma coesão formal fantástica, eu creio que a música do Fernando tem uma natureza simples. Não estou a dizer que a música é simples, mas é uma música que é muito facilmente se consegue percepcionar a condição dramática, o equilíbrio entre os instrumentos, o contraponto, a força entre as vozes, o peso. Portanto, é algo que muito rapidamente ao ouvir na estreia eu recordo-me, algo que eu senti de uma forma muito intuitiva, muito solta, que esta peça claramente seria facilmente adaptada para alguém como o próprio compositor, que tem de ser um trabalho que tem de ser feito, obviamente, pelo compositor, e que a obra conseguiria ao mesmo tempo sobreviver essa transcrição, mas ganhar, tornar-se outra obra, ganhar outra força. E foi uma altura em que eu estava a começar a trabalhar e a encomendar obras para marimba e quarteto de cordas, que é uma formação que para mim serviu dois propósitos. Um foi a minha própria, ajudar na minha própria formação. Ou seja, enquanto percussionista, eu senti que tinha urgentemente de começar a trabalhar com outros instrumentistas, e esse grupo seria. Eu tinha, no fundo, de escolher um grupo com que facilmente pudesse realizar esse trabalho, que foi o Quarteto de Cordas, que me dava, por um lado, a hipótese de entrar dentro de um casamento que já está consumado, não é? Que é um Quarteto de Cordas que trabalha todos os dias, ou trabalha muito regularmente e tem a sua praxis completamente estabelecida e tem essa coesão que é natural, e conseguirmos ao mesmo tempo encaixar dentro dessa relação musical e pessoal ao mesmo tempo, mas aprender com a tradição de 200 anos de quarteto de cordas, ou seja, toda a produção sonora que é possível fazer num instrumento de cordas, a tentar emulá-la na marimba. E portanto, isso foi um processo muito interessante e ao mesmo tempo encomendar obras, que encomendei vários compositores. Esta é uma das mais, eu diria que é seguramente uma das obras mais fortes dessas 15 ou 20 obras que tenho encomendado, e que foram obras que vão desde da obra do Fernando até obras de compositores mais radicais, como é o caso do Akira Nishimura ou João Rafael, obras todas elas válidas e o repertório super eclético, que foi para mim essencial E que já, essa aprendizagem. desculpa interromper, Pedro, já resultou na produção de dois CDs, segundo tenho. Sim. São dois discos que eu quero tentar dito, um dedicado à música da Akira Nishimura, e outro que tem obras de vários compositores portugueses. Seja como for, esta peça eu estou muito feliz de finalmente poder interpretar estes quatro andamentos, e espero que a peça agora também ganhe um novo percurso e um novo fogo, melhor ainda sendo com músicos da Orquestra de Câmara Portuguesa, músicos com que eu trabalho regularmente. Da sua Orquestra de Câmara Exatamente. Portuguesa. Portanto, tem esse duplo sabor, essa dupla delícia de poder tocar não só uma obra fantástica de um amigo, de um compositor que está radicado em Portugal, mas com colegas e amigos, no fundo, com quem trabalho noutra vertente. Porque é só agora a circunstância de poder ouvir a integral da obra. Fernando, concluiu enfim, já há algum tempo, não é? Esta estreia foi adiada, já era para ter tido lugar. Sim, não se deram as circunstâncias, por questões de tempo. Tivemos que trabalhar com o Pedro sobre os dois primeiros andamentos e praticamente foi a pressão e como estava a comentar há bocado em off, tinha tido uma proposta para fazer em janeiro na Dinamarca, também não se conseguiu, ou seja, que é um logro, é uma conquista realmente ter conseguido. Primeiro que entre os dois tínhamos conseguido, já foi no 2008, mas pronto, ficou adiado até conseguir uma oportunidade, e pronto, e a oportunidade é esta, e vamos ter a sorte Vamos de aproveitá-la. aproveitá-la. É agora. E é uma oportunidade que surge, enfim, de forma completamente oportuna e tem tudo a ver com o facto de ser em Setúbal, de ser um festival realizado em Setúbal, que procura aproveitar ao máximo o capital humano, os artistas da cidade, do concelho, e daí também, enfim, não foi por isso, já resultou de uma relação já existente, de um trabalho já existente entre ambos há anos. Mas, de facto, ambos estão ligados a Setúbal. O Fernando leciona desde 97. 97 em Setúbal, na Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi. Sim. Leciona piano, aliás, a sua formação, além de compositor, é É como como pianista, pianista. sim. Leciona piano, música de câmara, análise e composição, Análise e escutei. composição e classe de conjunto, que justamente é com o grupo que vamos atuar no dia do concerto do Pedro. no Auditório José Afonso, que é com a Orquestra Orfe. E já vamos falar sobre isso. O Pedro passou pela Academia de Música e Belas Artes de Luís António. Exatamente. Foi lá que iniciou a sua formação. Portanto, estamos aqui a falar de um tecido artístico ligado profundamente, saído de Setúbal. Foi, obviamente, uma coincidência ter havido esta relação. Só quero acrescentar mais uma coisa, sim. Manuela, que é que quando recebi pela primeira vez em setembro ou agosto, não me lembro, o e-mail do Ian a falar do próximo, ou seja, deste ano, na realidade foi o Pedro que se lembrou e fez a proposta, no sentido de a orientação que ia ter este ano o festival, ou seja, os acréscimos que vieram das pessoas que ficaram a trabalhar aqui, e sobretudo em Setúbal. E então o Pedro se lembrou de mim e da peça. Uhum. Mas a proposta da peça foi do Pedro para logo no início. Sim. Uhum. Volta um bocadinho atrás, quer dizer, nem sempre é simples programar este tipo de obra, apesar de ter sido, é preciso alguém que toque marimba e um quarteto de cordas, nem sempre é simples conseguir, seja como for, os quartetos têm sempre a sua agenda, o seu programa, e nem sempre é simples encontrar um quarteto de cordas que queira sair do circuito mais convencional de programação, portanto, uhum. É preciso também alguma disponibilidade por parte de um quarteto de cordas. Depois há também os quartetos que se dedicam à música de vanguarda, que também têm o seu tipo de preconceito, obviamente. E a música do Fernando, a ideia é muito curiosa, este o título da própria obra, não é? Encontra-se numa estética que será que para um tipo de quarteto será possivelmente demasiadamente de vanguarda, e para um tipo de quarteto de vanguarda será talvez uma escrita menos radical quanto estão habituados. Agora, o que é fantástico, e eu cada vez para mim isso é um prazer maior, uma das coisas mais extraordinárias de ser percussionista é que os percussionistas não têm preconceitos estéticos. Um percussionista que se preze ama de igual forma qualquer tipo de sonoridade. Isso é fantástico em 2012, porque seria o ano em que um dos nossos maiores heróis, John Cage, faria 100 anos, dia 5 de setembro de 2012, esse espírito, eu creio, continua a viver com muitos percussionistas, comigo seguramente, que é, de facto, um bidon tem exatamente, tem um som tão belo quanto uma viola da gamba, ou um Steinway mais extraordinário, afinado pelo técnico mais supra-sumo, tem exatamente o mesmo valor que uma lata que o John Cage usou, por exemplo, na sua terceira construção. E é com esse espírito aberto que eu me lembro sempre da música do Fernando. Tenho um carinho muito especial por esta obra, que tem uma força extraordinária, e agora sendo uma valente refeição, vamos assim dizer, com quatro andamentos, creio que a obra vai ganhar outro fogo, e espero que, e é sempre o objetivo, pelo menos quando eu encomendo uma peça, é que a peça não fique para mim. Fico sempre triste quando encomendo uma peça e sou eu que a toco. Não, a peça é para ser tocada, espero, por marimbistas e quartetes, por todo o mundo, e que queiram e que peguem neste desafio. Mas há poucos que conseguem cumprir o desafio. É uma parte que ele não vai dizer, mas eu digo diga eu. Fernando. A verdade é que há coisas na peça que são extremamente difíceis, e não fosse uma técnica como a do Pedro, a peça não funcionava. Isso é para dizer assim. O Fernando compôs esta nova versão, obviamente, a pensar no Pedro, não é? Tal como tinha pensado no Opus Ansio. Obviamente para me torturar. Não, essa questão da técnica é muito interessante, mas principalmente num instrumento moderno como o meu, nós precisamos desesperadamente de compositores. E precisamos de compositores que não escrevam, que não tentem encaixar a sua escrita numa técnica que já é uma prática. O que eu achei muito interessante no caso do Fernando, e sendo pianista, é que, de facto, podia dizer, por um lado, que a escrita não é muito idiomática. idiomática, se compararmos com uma escrita confortável, que assenta naturalmente... E está a falar de uma escrita idiomática para a marimba ou para o cordeiro de cordas? Exatamente, para marimba. Mas muitas vezes o problema da escrita idiomática, quando se diz, ah, sim, esta peça é fantástica, porque... Não, tal. Sim, mas a maior parte das vezes, nós quando referimos a uma escrita idiomática, é uma escrita que assenta facilmente nos defeitos mais nobres que pode ter um instrumento ou uma técnica. O que é interessante no desafio do Fernando é que, de facto, para ele, sendo um instrumentista de tecla, de piano, e usando os seus 10 dedos, ele tenta aproximar essa escrita para as 4 baquetas, o que faz com que seja uma escrita super gímnica e atlética, com muita proteína, mas que faz com que a própria técnica da marimba também se desenvolva, não é? Porque, de facto, a ideia musical vale sempre arriscar quando a ideia musical é válida. E isso é importante, não é? Portanto, não é uma injeção de notas sem qualquer sentido, não. É claro, o que quer o compositor, eu espero estar sempre à altura do desafio, que é sempre uma responsabilidade tocar música de um compositor que nós ainda por cima conhecemos e vai estar no concerto. Portanto, espero estar à altura. Nós estamos aqui nestes 3 dias do Festival de Música de Setúbal, temos 3 programas completamente distintos, mas se pensarmos naquele que ocupou a nossa atenção na primeira parte do programa e sobre o qual o Pedro Caldeira Cabral nos falou, o programa em que ele e o seu grupo, o Concerto Atlântico, nos vão apresentar um programa tocado exclusivamente por instrumento de época, construídos laboriosamente e procurando ser o mais rigoroso relativamente àquilo que seria, enfim, a prática histórica da época, leva-nos então ao extremo oposto, que é o da contemporaneidade e de, enfim, essa grande abertura que o Pedro diz que qualquer percussionista tem, porque nasceu, formou-se nessa liberdade. Eu estava a ouvir com muito entusiasmo o que o Pedro Caldeira Cabral mencionava sobre construir instrumentos, etc. Eu acho que há um laço muito forte que nos une, que é o laço da pesquisa. De facto, um percussionista, quando tem um compositor que lhe pede, eu estou permanentemente a fazer instrumentos, quer dizer, um claro. Compositor pede-me uns pantaspirites de vidro, bem, lá fui eu, um vidraceiro ali encarnascido, e perguntar se eram 3 milímetros, se eram 4, e fazer os furinhos, e etc, e comprar o contraplacado marítimo, fazer, pronto, lá fiz eu os pantaspirites de vidro e uma série de outros instrumentos, e de facto essa pesquisa, se calhar a percussão está onde a sua arte estava há 300 ou 400 anos, nós estamos no início. Nós também temos que ver que uma das coisas que mais interessou as pessoas na atualidade em relação à música antiga foi a descoberta de novos sons através daquilo que existia, mas que a memória... Porque o que se passa connosco é que nós estamos a tornar património vivo que estava, digamos, quase congelado, porque enquanto a música não existe apenas na partitura, a música existe só quando é feita e quando é tocada, e quando é tocada por intérpretes de hoje, dirigindo-se a ouvintes de hoje. Eu costumo dizer, nós somos testemunhas auriculares de uma coisa que se vai passar e que é única, e que é aquele momento especial. E é evidente que há muito de comum, aliás, eu devo dizer que reclamo para mim exatamente a mesma abertura de espírito em relação, até porque sou polinstrumentista. Claro. E, portanto, e é também um homem percussionista, desde as percussões, e criei alguns instrumentos de percussão, por exemplo, eu tenho uma peça, e sou compositor, como também deves saber, eu tenho uma peça que fiz chamada Litofonia de Zedes, que foi feita num litofone que eu construí com palha, com o xisto. E o litofone, explica-nos lá como é que é esse instrumento. O litofone é um conjunto de pedras que, naquele caso, foi realmente recolhido, são os esteios das vinhas, os esteios de xisto das vinhas. Isto é um som incrível. Que tem um som fabuloso e, além disso, tem uma textura que permite essa utilização, e isto, evidentemente, inserido num projeto de reflexão sobre a ocupação humana de uma determinada região que, efetivamente, nós chamamos a Terra Quente em Trás-os-Montes. Uhum. Bem, este projeto inicia-se exatamente, eu tenho pena de não direi aqui o CD comigo, senão mostrava-vos. Fica para a próxima porque é engraçado, porque originalmente eu faço uma gravação apenas utilizando as pedras, mas faço uma escolha das próprias pedras e assento as pedras em palha de centeio, para elas soarem mais. E depois construo uma caixa dentro da terra, portanto faço um buraco na terra, de maneira que aquilo se torna um ressoador. E o efeito daquilo era tão extraordinário. Ah, e fiz uns martelinhos, umas baquetas, à maneira dos tomahawks dos índios, ou seja, com uns garfos de madeira, com umas pedras, uns seixos rolados, e é com aqueles, e depois ainda juntei um pormenor, um pequenino pormenor da época, é que para realmente apertar aquilo, utilizei a pele molhada, a pele de cabra, molhada, de maneira que aquilo, quando secou, fica completamente rígido, amarrado e não sai dali. E já dura há muitos anos, foi há 12 anos que eu fiz esse instrumento. Bem, mas depois eu gravei isso. E gravei isso como? Fazendo um conjunto de estruturas minimais que se vão transformando e que, portanto, o resultado daquilo, para quem ouve, as pessoas dizem, mas isto é música minimal repetitiva. Sem dúvida. Mas era, com certeza, uma das técnicas. E isso tem a ver com o outro lado da minha atividade de pesquisa, enfim, que passou por várias coisas. O interesse, por exemplo, a música africana nos anos 70, em que eu fiz estudos sobre música africana com o professor Gerard Kubik no Museu de Etnologia, e em que justamente analisámos esses processos todos, não é? E nessa altura eu trabalhei muito em música contemporânea nos anos 70, inclusive com o Jorge Pachinho, quem fui aluno e com quem colaborei bastante, e nessa altura discutia-se exatamente uma série de coisas que tinham a ver com ideias que vinham da linguística, do estruturalismo e da linguística, basicamente. E que tiveram consequências na música, nomeadamente nas questões das pesquisas do minimalismo. O minimalismo não resulta, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não resulta do pescar ou copiar gratuitamente algumas ideias. Não, o minimalismo do Steve Reich estava absolutamente implicado num conjunto de ideias que estavam ligadas naquela altura à pesquisa linguística. E é uma resposta também a formas musicais vigentes, a certos dogmas musicais já existentes na altura. Sobretudo, temos que pensar que aquilo, histórica e geograficamente, pertence a um contexto próprio, que depois é copiado mais tarde. Mas temos que pensar que, por exemplo, Steve Reich conhecia bem os trabalhos de Chomsky, por exemplo. Temos que ver que tudo isto tinha sido discutido ao nível da linguística ainda no século XIX. Quer dizer, se pensarmos no Saussure, por exemplo, ele já punha um conjunto de problemas em relação aos significados e em relação às estruturas da linguagem, que têm a ver depois e são transpostas. E essa discussão foi uma discussão extremamente fértil nos anos 70. Foi extraordinário ver como, por exemplo, a escola de Darmstadt funcionou para um determinado momento de reflexão e como isso depois foi-se apropriando. E eu nunca mais me esqueço de que nós tivemos a enorme chance de ter aqui John Cage, por exemplo, em Portugal, de termos um homem que foi importantíssimo na formação do estúdio de Colónia, que foi o Karel Højvarts, que esteve cá e que a primeira coisa que ele fez foi dizer, mas o que é que vocês andam a fazer música atonal quando vocês têm uma coisa espantosa que é a criação espontânea de polifonia vocal no Alentejo, etc, etc. É sobre isso que vocês deviam refletir, é sobre esses processos que vocês deviam refletir. E vocês têm um tesouro, porque ele entretanto tinha começado a frequentar aí assim as coisas, tinha ouvido o fado e tinha ouvido isto e tinha ouvido aquilo, e de repente um compositor que vem de um laboratório de pesquisa de sons, que era o estúdio de Colónia, de repente cai aqui de paraquedas e começa a fazer um discurso completamente inesperado. Traiçoeiro. Não é? Mas já agora, isso que tu referiste em relação à pesquisa sobre o teu instrumento, é de facto fantástico. No caso do Pedro, é evidente, não é? Quando nós ouvimos o Pedro tocar marimba, percebemos que não é a marimba que nós conhecemos, é outra coisa. Claro. É outra coisa. Que se desenvolve a partir da tal técnica tradicional, do tal idioma, da tal escrita idiomática e que parte para outras coisas. E é evidente que o Pedro tem feito uma coisa que é muito parecida também com o meu percurso, que é não se fixar num repertório apenas contemporâneo ou apenas clássico, mas fazer uma coisa muito abrangente. E isso é uma coisa nova. Uma coisa nova não só pelas escolhas do intérprete, mas é uma coisa nova pela atitude também de compositor e de pesquisa, porque com isso ele também aprende outras coisas e outros processos. E é por isso que eu penso que estas etiquetas que se colam às pessoas e tal, esta é da música antiga, esta é da música contemporânea, esta é da... são completamente... foram úteis para uma certa indústria, para uma certa fase, para um certo período, mas já não são. Não, não, E hoje estamos perante a evidência com os três convidados que eu tenho aqui no estúdio. Eu estou curiosíssimo em conhecer a música do Fernando, que não conheço ainda, que é uma lacuna, por cima estando cá há tanto tempo e sendo, temos tantos amigos comuns, como o Alex Oliva, de quem sou amigo há muitos anos. Mas infelizmente o Fernando é um desses casos, enfim, que afeta na generalidade dos compositores portugueses ou a residir em Portugal, mas muito particularmente afeta-o a si, enfim, será porventura um daqueles que mais afeta, que é a quase invisibilidade face ao conhecimento público. A música é pouco ouvida e muito particularmente no seu caso, são muito poucas as ocasiões que temos de ouvir a sua música. E o Fernando, isto só para concluir a ideia que eu estava a dizer, é, tal como os dois Pedros, Caldeira Cabral e Carneiro, um homem que também está, não está exclusivamente ligado, restrito a um estilo de música. Não. O Fernando, a sua formação também passa por aí, recebe profundas influências da música tradicional, nomeadamente da Argentina, e aliás, isso é visível, é audível, segundo creio, eu também não ouvi nesta obra. Para além desta demonstração deste andamento que já ouvimos, da gravação que já tem alguns anos, mas creio que, tal como alguma da sua música, há muitas influências da música tradicional no seu percurso, não é? Sim, concretamente da música indígena do norte argentino, porque na Argentina, fala-se da Argentina e justamente o trecho que a Manuela passou está baseado no ritmo do tango. Mas o canto final, o quarto andamento. Sim, o quarto andamento, mas tudo o resto não, tudo o resto é folclore, e nomeadamente o primeiro e o segundo andamento, que são se calhar os mais significativos a nível de tradição etnomusicológica da Argentina, não é? Do norte, que é onde eu nasci, no meio das montanhas. Sim, mas a minha música está toda influenciada pela música e pelo ambiente onde eu nasci. A música indígena, o norte argentino, o folclore argentino. O tango veio depois, na realidade veio depois. A primeira influência que eu tenho é a música que me formou a mim. Uhum. E é toda a música do norte argentino. E a articulação dessa música com os instrumentos, com os seus instrumentos, com o piano, por exemplo? Chegou bastante tarde, incrivelmente, quando comecei a estudar composição em Moscou. Eu já tinha escrito um monte de coisas, a maioria delas para piano, mas nunca tinha conseguido encontrar o caminho para expressar o que era a minha cultura, o que é uma mena cultura de pequeno, na composição erudita que estava a estudar, é incrível. Até que comecei, quando comecei a estudar composição, foi como se tivessem aberto uma porta. Aí saiu tudo logo. E daí para frente foi tudo. Todas as peças que eu compus como estudante. Nomeadamente, por exemplo, a Sinfonia com Voz, que é com a que acabei o Conservatório de Moscou, na parte sinfónica. Está baseada numa canção de Kun de Embalar de Chiriguano Chaneque, uma cultura indígena da zona da floresta do norte. Uhum. Tudo, e a partir daí tudo, não é? Nomeadamente esta obra, que é muito posterior também, e o primeiro andamento no chama-se mesmo Invocação à Pachamama. Pachamama é a Mãe Terra, que é logo o início da peça. E encontrar, foi fácil para si encontrar a forma de transpor, enfim, no caso da primeira obra, estamos a falar concretamente desta obra, mas se calhar até eu diria mais alargadamente à generalidade do seu trabalho como compositor, encontrar uma forma de equacionar todas essas influências, essa música que fez parte da sua infância e está no seu imaginário, com os instrumentos que normalmente utiliza como músico da área da clássica. Sim. E também serviu para procurar novos sons. Por exemplo, na primeira suíte de piano, utilizo o piano a fazer, em tessituras muito agudas, a imitar um instrumento de percussão muito típico do norte indígena, que é das unhas de cabra seca. É uma sonaja, chama-se, sonaja de peixe, de cabra. E transpus a ideia, ou seja, que voltar foi como mergulhar na memória passiva, não é? Uhum. Foi como mergulhar na memória passiva para trazer aqueles sons e traduzi-los, neste caso concreto, ao piano. E nesta peça que vai tocar o Pedro, o primeiro andamento está cheio de referências à maneira de falar. É incrível, mas seria um bocado longo explicar. Mas a maneira de falar do natural do norte argentino. Tem a ver quê? Com prosódia, com a musicalidade da fala? Com a musicalidade das frases. Por exemplo, há um momento onde as cordas fazem, sensível, não me lembro exatamente da música, mas é pa pa pi pa pa pa pi pa. E é a tradução literal, eu lhe dicho que não lo haga. E foi diretamente para a música. Os seus compatriotas, que ouçam esta obra, conseguirão descortinar nas frases musicais o discurso que está por trás não é dela. Assim tão fácil, porque na Argentina o folclore e a música indígena só foi revalorizado e redescoberto a partir de finais, sensivelmente finais da década de 80. Mais para a final da década de 80, que se fizeram os trabalhos de pesquisa e de interpretação na maneira original. Ou seja, nestas coisas, como por exemplo na Sinfonia com Voz, eu utilizo a orquestra a fazer de caixa, utilizo a maneira de cantar indígena numa sinfonia erudita, ou seja... Uhum. Que eu acho que, pelo menos na música argentina, eu acho que é a primeira vez que se faz uma coisa assim. Mas para mim era uma maneira natural, como isto que escrevi desta peça, não é? Uma maneira natural de dizer, uhum, de, a minha linguagem, de traduzir a linguagem e de traduzir os sons. Uhum. Eu acho que quem esteja a ouvir esta nossa conversa e saiba que ela tem a ver com um pequeno festival de música que durante 3 dias vai oferecer, além destes concertos de que estamos a falar, alguns outros com diversas referências, vai perceber que de facto estamos a viajar. Nós nesta cerca de uma hora estamos à conversa há cerca de uma hora, mas temos viajado um bocadinho pelos tempos, pelas culturas, ultrapassando as barreiras linguísticas, culturais, etc. Isso penso que é patente em todos estes concertos de que nós falámos. O primeiro com o Concerto Atlântico do Pedro Caldeira Cabral, que nos oferece um programa com cantos do mar e da viagem. O segundo, enfim, não temos aqui Owen Rees, ele também, creio que o português dele não será grande coisa e também está ausente do país. Owen Rees e o seu Contrapuntos, o seu recente grupo, que segundo creio foi estreado o ano passado, vai apresentar um concerto no sábado às 9 da noite na Igreja de São Julião, também em Setúbal, com intercâmbios musicais no século XVIII entre Itália e Portugal, em que se vai poder ouvir obras de Domenico Nico Scarlatti, João Rodrigues Esteves, Giovanni Giorgi e Francisco António de Almeida. Estamos, portanto, a falar de expoentes da música que se ouvia em Portugal na época de Dom João V. E no concerto último, portanto, no domingo às 7:30 da tarde, nos claustros do Convento de Jesus, em que o Pedro Carneiro, com solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa, vão interpretar em estreia mundial a íntegra desta obra do Fernando Altube, Cantos Tonales en Épocas Atonales, mas também Pedro Carneiro. Os solistas da Orquestra de Câmara, portanto, o Quarteto Costa da Orquestra de Câmara Portuguesa, uhum, vão interpretar um quarteto de Grieg. Sol menor, opus 27. E há aqui o programa foi todo desenhado pelo Pedro, apesar desta viagem também intrínseca, uhum, que existe dentro dele, Scarlatti, Grieg, Fernando Altube, mas há proximidades também, a tonalidade das obras. Eu quando estive à procura das duas sonatas de Scarlatti, que ia tocar, que vou tocar 380 e 102, portanto, lá maior e sol menor. Em arranjos para marimba, obviamente. Sim, são... basicamente... Arranjo outras condições. Não, mas é muito simples, porque eu pego... Esta é uma escrita que não é uma escrita densa, portanto, que é, apesar de serem muitíssimo difíceis de ser tocadas na marimba, obviamente, tem apenas duas baquetas, são leituras praticamente literais, onde há, obviamente, situações em que haja uma corte das notas na mão esquerda, é suprimida uma nota, portanto, são pequenas limitações naturais à marimba que são uns retoques cosméticos, vamos assim dizer. Portanto, as sonatas são basicamente a versão original. O curioso é que eu, à procura, portanto, no mar das 555 sonatas do Scarlatti, que são 555, conseguiu não se afundar, manter-se à tona, mas não foi fácil. Às vezes não é spoil for choice, não é? Escolha mais. E encontrei, curiosamente, nestas duas sonatas, duas passagens que são coincidências extraordinárias com pequenas passagens que há, tanto algumas linhas nas cordas, ou no caso uma passagem na marimba, no último andamento da obra do Fernando, que estão muito próximo da sua música. Portanto, o Fernando não se inspirou no Scarlatti, pois não, nada. Não, só há 12 notas e não é, mas como é portanto, e com 555 sonatas, de certeza absoluta que há um bocadinho de toda a música em torno de todas. As coisas metem-se pelo ouvido da história. Claro, portanto, portanto, se a sua obra fosse canto, usado todas, se calhar já era mais difícil. Mesmo assim. Portanto, foi uma forma de tentar encontrar. Fazendo referência, portanto, a toda esta temática que o Ian Ritchie procurou para o festival, tentar encontrar alguns pontos de ligação entre as obras, que por vezes também não precisam de ser excessivamente, vamos dizer, intelectualizados, são apenas, há pontos de ligação tonais entre, ou motívicos entre as obras, que podem pura e simplesmente acontecer dessa forma quase espontânea, vamos assim dizer. Foi isso apenas. E o Pedro já percebi que... Sim. Posso só meter aqui uma colherada? Sim. É que o tema deste festival, este ano, era a ideia do visitante e da visita e da viagem. Portanto, este intercâmbio, por exemplo, Grieg tem um bocado a ver com o facto que ele, a ideia do Ian Ritchie era fazer qualquer coisa que associasse o norte da Europa, podia ser a Suécia, sim, podia ser a Noruega, a Escandinávia, digamos assim, aos visitantes escandinavos que vieram a Portugal e que deram o seu contributo. Uhum. E que, no caso de Setúbal, tem a ver com o Anderson. E que, aliás, desculpe interromper, na sexta-feira há um programa, há um espetáculo, às 18h, no auditório da Anunciada, da Freguesia da Anunciada, em Setúbal, um espetáculo feito com intervenção de escolas e do Conservatório Regional de Setúbal, em torno da figura e da visita e da estada em Setúbal de Hans Christian Andersen, precisamente. Mas o outro aspecto muito importante é o aspecto do confronto das identidades. O encontro com o outro é muitas vezes descrito como o encontro em abstrato, mas o principal o principal enriquecimento que nós temos é quando percebemos e encontramos riqueza na diversidade das identidades. E aí é que é uma questão interessante, porque um dos objetivos da Fundação Ellen Hamlin, que é que financia este, o grande este mecenas festival. Deste festival, a Ellen Hamlin Trust, é que tem, de facto, a importância, é que financia e que se interessa por isto, mas um dos objetivos é o da inclusão social, e é o da música como instrumento de inclusão e de participação, etc, etc. Daí a busca também de encontrar pessoas que, estando em Portugal como imigrantes, estando em Portugal sendo estrangeiros, aportando exatamente o valor das suas identidades, claro, para uma nova, um novo contexto, podem também servir de veículos de inclusão, não só dos grupos, por exemplo, os grupos de leste, as comunidades de leste que vão ser convocadas, as comunidades africanas que são muito presentes, etc, etc. E isso, no fundo, é um dos objetivos do festival, e este tema parece-me particularmente adequado. A ideia da visita e da viagem. E só, eu só acho que é de facto, é sem dúvida, um ponto para refletir o facto de ter sido um programador, que é um cantor de formação, inglês. Pois, mas ele tem uma experiência de programação. Não, mas é curioso que tenha sido um cidadão inglês que tenha feito isto, claro. E que tenha uma preocupação social tão forte num país onde normalmente os festivais de música têm, uma parte considerável dos festivais de música têm-se dedicado a fazer programações que podem ser mais convencionais, menos convencionais, mas que estão viradas únicas e exclusivamente para a apresentação de programas que muitas vezes podem ser apresentados aqui, como ali, como em qualquer sítio, quer dizer, e esta preocupação de fazer um festival que é que tenta faz essa forte tentativa da inclusão e de potenciar também o talento da região e que, de certa forma, também tem a ver um pouco com as preocupações ecológicas e etc. que o UN tem feito noutros festivais no City of London Festival, mas é curioso que seja... Daquilo é o diretor. Exatamente, mas que tenha sido... E eu espero que este festival seja também um modelo de inspiração, não pelos conteúdos artísticos, mas pelo moto a outros programadores em Portugal, que possam também trazer essa abertura de espírito e essa tentativa de facto de fazer da inclusão e de fazer de facto a música esse instrumento para a inclusão numa região tão carenciada, que é a minha região, eu conheço bem, tão carenciada como Setúbal. Portanto, de certo ponto de vista, não sei se Setúbal precisava de um festival de música clássica, mas precisa seguramente de um evento, e este festival é mais do que um festival de música clássica, que possa de facto mobilizar as pessoas e que tenha relevância naquele espaço e que de facto inclua as bandas filarmónicas, os conservatórios, as escolas, a música, os compositores, toda a gente. Isso de facto é uma... A experiência dos miúdos, por exemplo, o ano passado participaram 400 crianças, este ano estão inscritas 1.200. Extraordinário. Que é uma coisa, um salto. Isto vai contaminar da melhor forma. Isto vai contaminar, ainda por cima, de facto, com uma utilização, aquela experiência original do Oxon tem, que mobiliza as crianças para a percussão com instrumentos não convencionais, claro. Utilizando as vassouras, os baldes, materiais reciclados, não é? Bem, tudo isso, de facto, faz com que este festival tenha características completamente diferentes e, como disse o Pedro, não é um festival estanque, não é um festival que esteja seja dirigido a um público-alvo, à elite culta da cidade ou deste grupo. É um festival que tem como preocupação principal juntar as pessoas num momento em que as pessoas estão... E dá muitíssimo mais trabalho programar um festival destes, do que fazer uma compra por catálogo, não é? De ser seletivo. Às mesmas das agências que dominam, basicamente, porque é um facto, quer dizer, há meia dúzia de agências a nível global que dominam, não só representam os artistas que têm agendas preenchidas, como esses próprios artistas dirigem festivais, e essas próprias agências dirigem festivais e orquestras. Portanto, nós estamos a falar, não, eu não estou aqui a inventar uma teoria da conspiração, é o que é. E, portanto, sair fora desse circuito extremamente fechado, que é um circuito cosmopolita, que envolve músicos de muitas nacionalidades, de uma série de continentes, mas que não deixa de ser um mercado extremamente fechado e que é germano-anglo-saxónico por natureza. Portanto, dá muito, muito mais trabalho ao Enrich fazer um festival deste género do que fazer uma tentativa de copiar outra... Estamos a falar literalmente de programar. É assim que deve ser o ato de programação. Eu não sei escolha. Se é assim, mas quer dizer... Não, ou deve ser um ato. Um exemplo de como... Eu penso é que por oposição ao modelo que o Pedro disse, de compra por catálogo. Não é? É nesse aspecto que eu me refiro. Sim, eu só ia pôr esta questão. Este modelo assenta numa reflexão contemporânea sobre a utilidade e a funcionalidade da arte num determinado contexto, neste caso, claro. A música, num determinado contexto. Nós vivemos hoje um processo de destruição completa das estruturas, vivemos até, eu costumo dizer, no tiro à cultura, quer dizer, tudo quanto seja manifestações artísticas é para bater, porque é uma coisa que não tem, primeiro que tudo, como se sabe, é uma velha discussão, a arte é inútil, por essência, mas porque também o paradigma um homem, um preço ou um valor e um número, esse paradigma continua, apesar de tudo, a ser um enorme ponto de reflexão na sociedade contemporânea. E neste contexto, uma das formas de salvar, de certa maneira, modelos que foram modelos criados no finais do século XVIII e princípios do século XIX, como é o caso do concerto, não é? Pegamos num conjunto de pessoas, condicionamos a sua atitude de escuta e apresentamos uma representação do poder, neste caso, através da música. Isto é um modelo que deu os seus frutos, que teve o seu desenvolvimento, que fez com que se criassem infraestruturas fantásticas, de investimento público, inclusive, mas é um modelo que está esgotado e que nós estamos a assistir diariamente nas sociedades mais desenvolvidas, estamos a assistir ao fim disto, não é? Da reeducação. E isto prende-se exatamente com outra questão mais importante, que é a questão mais global. Está-se a minar desde a educação, porque nós temos assistido, infelizmente, em Portugal, desde há 4 ou 5 anos... Mas é extensivo à Europa, não é só Portugal. Não, eu estou a falar do que conheço como professor, e aqui já estou a falar como diretor artístico e professor da Academia Luísa Todi, não é? De Setúbal. Temos assistido a uma... desmembração, aquilo não me sei a palavra. Desmembramento do sistema educativo vocacional, não só da música, sino que cortaram-se os pés de muitas vertentes artísticas na educação, não é? E tanto é assim que todos os professores falamos a mesma coisa, estamos sem saber o que fazer com o nível, com as exigências do Ministério, com coisas que não têm nada a ver com o que era até agora valorizar o ensino. E nisto já podia falar do que a antiga Ministra da Educação disse quando mudou a lei para desvalorizar os resultados. Tinha que ser X mais X e o resultado tinha que ser Y. Quando toda a psicologia contemporânea do século XX demonstrou que a educação artística é o motor principal para o desenvolvimento do raciocínio humano. Claro. Nesse sentido, eu aqui tenho que dizer que também este festival mexe com um grande pulmão, com um grande motor que está por trás, que são as instituições musicais e educativas de Setúbal. Concretamente, no que me calha a mim, como a direção artística da Academia Luísa Todi. Mas não só. Está o Coral Infantil de Setúbal, está as bandas filarmónicas, está o Conservatório Regional. Quer dizer, há muita gente do ensino musical de Setúbal que está envolvido no desenvolvimento. E há muita coisa aqui que se faz com um grande esforço, que eu acho que às vezes se fala pouco disso, um grande esforço das instituições, porque vamos ver, isto leva muito tempo, muitos ensaios, preparação, arranjos. Nós, para o concerto que vamos fazer com o Coral Infantil, com a Orquestra Orff, fizemos 3 arranjos. Primeiro há que fazer os arranjos, há que pôr a praticar os alunos, e depois são os encontros. Isto leva muito tempo, Pedro sabe muito bem do que é montar com muita gente, e sobretudo com estudantes, não é? Montar programas com arranjos originais, não é? Nesse sentido, eu tenho que dizer, faz o fincapé para o esforço das instituições, que tem sido importantíssimo para que isto também saia para frente, não é? Os alunos da música, que, e aí também dou os parabéns à programação do festival, não é? Tem sido um incentivo, por exemplo, para pôr os alunos a compor. Nós vamos tocar uma peça que foi trabalhada pelos alunos. É claro que estamos os professores por trás para dar uma mão naquilo, mas também temos conseguido isso a partir de textos, de repente, originais de poetas da zona de Setúbal, não é? No fundo, nós estamos a falar de um festival que, com meios, ao que sei, bastante limitados, e, enfim, é um pequeno festival, dura apenas 3 dias, e, enfim, assenta a sua programação nesta dicotomia entre, já se disse, estes concertos com músicos profissionais, com músicos prestigiados, e também uma série de outras manifestações de concertos, de espetáculos, que envolve as crianças, os jovens, das diversas escolas do concelho, também das associações de imigrantes. músicas. No fundo, tudo isto já se tinha manifestado o ano passado na sua primeira edição, estas características que agora nesta segunda são desenvolvidas ainda mais. E segundo decorei o Fernando Altube, já na primeira edição, aliás, também o Pedro Carneiro e o Pedro Caldeira Cabral estiveram envolvidos, atuaram, embora com projetos diferentes. O Fernando Altube também, segundo decorei na primeira edição, esteve envolvido em várias das manifestações. Fizemos um concerto também com a orquestra, também com o coro, não com o coral infantil como este ano, sino com o coro da academia, e em conjunto com a Escola Rumo ao Sucesso, do Pedro Condinho. Uhum. Foi um concerto conjunto que, por acaso, foi muito giro, muito bonito. Uhum. Tem, com certeza, notado, e aliás, já aqui se referiu o extraordinário aumento do número de crianças que participaram da primeira para esta segunda edição. Pensa que isso está já a ter, vai continuar a ter repercussões na vida, no concelho, nomeadamente nos jovens, e não apenas aqueles que estudam música, mas muito concretamente também nesse caso, porque é esse o âmbito do seu trabalho, enquanto diretor de uma academia de música. Isto está a fazer as coisas mudar? Acredita que sim? Acredita que esta é a via? Eu acho que é uma via importante, sobretudo para os alunos que estão envolvidos no projeto, para os professores, para criar novas possibilidades com os trabalhos que estamos a fazer. Eu acho que é um bocadinho cedo ainda para ver as projeções que isto pode ter. Dá-me a sensação que ainda temos que esperar a ver como é que resulta, nomeadamente, este ano, como é que vai a repercussão que vai ter isto logo a seguir, não é? A nível da comunidade, em geral? Eu acho que não vai ficar não vai ficar imune a população de Setúbal a uma coisa destas, evidentemente. Mas 3 dias também é um bocado reduzido para conseguir fazer uma coisa de grande embate, quer dizer, está tudo muito comprimido. O Ian o ano passado disse: estamos a começar, estamos a fazer 3 dias em Londres, este festival se faz um mês e se fazem coisas como, por exemplo, os alunos a compor uma ópera, quer dizer, não estamos muito longe disso, mas continuando com este trabalho e sempre seguindo o apoio das instituições educativas da música de perto e as escolas que depois vão se implicando, eu acho que a repercussão pode ser, no futuro pode ser mesmo, muito importante. Estamos, portanto, já se percebeu aqui facilmente, pelo que se tem ouvido nesta conversa, perante um exemplo que bem podia ser seguido, um molde e esta profunda ligação à comunidade e o exemplo que ela dá para todos, nomeadamente os jovens do concelho, e o estímulo que ela representa para que se interessem pela música, fazem deste pequeno festival de 3 dias que se realiza entre esta sexta e domingo em Setúbal, Setúbal Cidade e Setúbal Concelho, o segundo Festival de Música de Setúbal, um evento que, apesar de pequeno, tem todos os motivos para ser visitado, para que se vá ouvir, nomeadamente estes concertos que estiveram em grande destaque na nossa conversa de hoje, na outra margem, mas também as diversas outras atividades que são programadas. Eu recordo que, visitando o blog do programa na outra margem, wordpress.com, pode-se ter acesso a uma hiperligação com informação sobre a programação completa deste segundo Festival de Música de Setúbal, em que vão estar profundamente envolvidos os meus convidados de hoje na outra margem, o Pedro Carneiro, o Pedro Caldeira Cabral, o Pedro Carneiro, o Fernando Altube, o Pedro Caldeira Cabral, a quem agradeço a vossa disponibilidade, desejo excelentes concertos, não apenas estes, mas mais, apesar de estarmos numa época muito difícil, de grande travessia do deserto, esperemos que as coisas, enfim, com o trabalho continuado que cada um de vós tem vindo a fazer, contribuam para que elas venham a modificar-se um pouco. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. este promete ser um fim de semana em grande, com concertos com muita música portuguesa interpretada. Outro deles tem lugar nesta sexta-feira, às 9:30 da noite, no Centro Cultural de Cascais, com o Sondarte Electric Ensemble, residente naquele espaço, a interpretar obras, várias delas em estreia absoluta, resultante de encomendas, de Ana Seara, António Chagas Rosa, Bruno Gabirro e Eduardo Reque Miranda, além de uma outra de Ricardo Ribeiro. Antes disso, já a partir desta quinta-feira, começa uma dupla digressão em Portugal dos dois pianistas brasileiros José Eduardo Martins e Regina Normanha Martins, que vêm apresentar programas que incluem música portuguesa. Os dois primeiros concertos têm lugar nesta quinta e sexta-feira, na Academia de Amadores de Música, em Lisboa. Quinta-feira, com Regina Normanha Martins a apresentar, entre outras obras, O Livro de Maria Frederica, de Frederico de Freitas. E na sexta-feira, José Eduardo Martins a apresentar o seu novo CD duplo, sob a chancela da Portugal Som, com obras de Fernando Lopes Graça. Estes são os dois primeiros recitais de uma pequena digressão que os vai levar a várias cidades do país até dia 18 de junho e durante a qual vão ser estreadas obras de Eurico Carrapatoso e João Francisco Nascimento. No próximo, na outra margem, é com estes dois pianistas brasileiros que tanto têm tocado música portuguesa que vamos estar à conversa. Até lá, bons concertos. Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.